as almas perdidas. No meu coração a chama missionária acendeu. Hoje mesmo que eu queira parar, não consigo, porque essas almas perdidas dependem de mim. Mesmo chorando, gemendo, essa chama me queima. Queima no meu coração e me faz prosseguir. Quem me deu a chamada, eu preciso cumprir. Quando eu vejo as almas se rendendo a Cristo, esqueço as dores e as provas que até que passei. Chorando e falando em mistério, Deus fala comigo, dizendo: filho, mais uma vez a obra eu confirmei. Mesmo chorando, gemendo, essa chama queima, queima no meu coração e me faz prosseguir. Cantando e pregando a palavra para as almas perdidas. Foi Deus quem me deu a chamada e eu preciso cumprir. Foi Deus quem me deu a chamada, eu preciso cumprir. Foi Deus quem me deu a chamada.